Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Zoeira tá no baixo, frente toco. Vai ser! Então é hora da gente aproveitar. Tá sendo! 18 casts pra se escutar. Já foi! Então de jogos é bom você gostar. Panetone! Começando mais uma vez a nossa 18ª edição! Ah! Ah! Tripas! Caralho! Eu tô cismo aqui! Nessa semana nós estamos reunidos novamente para falar sobre a porradaria antigamente que tinha nos jogos, aqueles tipos de jogos que você anda, enfia porrada, anda mais, enfia mais a porrada e porra, só isso. Vai continuando. Os Beat'em'ups! Quem não sabe tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e com a gente aqui hoje tem o Ilax. Urianga! Urara! O Daigo. Oh my god! Oh my god! E o Granville. Socando em você em qualquer sentido. Gente, isso! Moleque tomado! Ai, moleque putão, prostituto! É, sim. Ai, meu Deus. Essa semana nós vamos tentar entender como é que a gente sempre vai pra frente, bate mais, vai pra frente, chuta mais, bate à frente, soca mais, tudo isso muito mais, depois dos e-mails. Partiu e-mail e lápis. Partiu. Tá sendo. Sapinho! Nosso primeiro e-mail aqui que o nosso coleguinha mandou para eugostodejogos@baixofrentesoco.com é do Crusher e ele diz o seguinte: Mega Man pra mim é igual a Mario. Clássico eterno e um dos jogos que mais me diverti jogando. Infelizmente nunca joguei os clássicos. Comecei a jogar mesmo com a série X no Super Nintendo e depois o 8 no PlayStation. Ah tá, quando ele falou pra mim Mega Man igual a Mario, eu tava pensando aqui, porra, acho que não jogou Mega Man direito não. Até porque todo mundo sabe que Mega Man é igual a Sonic. Mas vou tentar resolver isso com os primeiros, até porque quero ver a dificuldade insana dos primeiros títulos. O Senhor da Eternidade tava aí falando, não, eu tava jogando de novo, porra, nem é tão difícil assim, sou foda. Tá. Não, eu, domingo agora eu joguei o 1, a única coisa difícil no 1 mesmo é o monstro de lama amarelo que tem lá no Dr. Willy. O resto do jogo é... O Willy é dificinho também, pô. É, o Willy é mais ou menos, é que o jogo é meio Hitler assim, né, mas... Agora, uma questão me assola. Com a saída do Inafune na Capcom, será que a série tem algum futuro? Agora a Capcom virá com o Mega Man Universe, que parece ter uma proposta diferente do que sempre foi Mega Man. Por essas e outras, eu acho que quando a Capcom lançou o Mega Man 9 e 10, não foi por preguiça, e sim porque sabem que o que os fãs realmente querem é o Mega Man clássico. O resto não importa. O podcast está ótimo como sempre, quero o funk do Lápis errando as pronúncias quando for ler as notícias. Tá vendo aí, Lápis? Duas porradarias pra quando tu. Quando foi ler as notícias. Primeiro que tu apanhou aqui porque falou que é preguiça da Capcom, né? Mas não. Segunda porrada é que tu não fez o funk da tua música. É, eu não fiz porque alguém falou que ia fazer e não conseguiu, né? Disco Ninja, então, toca aí pra calar a boca do Lápis. Fez? Vou ter que fazer. Ah, então tá bom. A MCV disse que... Caralho. Porra, financeiras, não é financeiras, caralho. Varejistas. Estão enfrentando dificuldades financiais. Porra, financeiras, não é financeiras, caralho. A MCV diz que os varejistas digitais estão enfrentando dificuldades financiais. Diz que. Caralho. Vou escrever essa porra. É preguiça sim, porque os caras podiam ter mantido a jogabilidade clássica e não precisava ter gráfico 8-bits. Ou podia ser gráfico 8-bits igual do jogo do Scott Pilgrim, por exemplo. Não precisava ser assim. Se vier alguém aqui da Capcom falar que não foi, eu vou jogar na cara que foi. E tem aqui o... Eu ia falar que o Crush, que é o irmão malvado do Crusher, que os nomes são parecidos, mas eu acho que... Sei lá. Tem aqui também um outro e-mail do nosso grande camarada, o Crush. Caraca, animal, velho. O podcast do Mega Man. Ele fala aqui, cara, em pensar que todos os temas musicais que vocês usaram eu tenho como toque de celular. Esse cara é hardcore e true. Eu tenho todos de Street Fighter. Quando chega uma mensagem no meu celular, é Hadouken. Outro dia tava no meio da prova, chegou umas 3 mensagens pra mim. E meu celular tava lá na frente, na mochila. Aí nego ficava só ouvindo o Hadouken, falando, caralho. Eu realmente não lembro de ter jogado um Mega sem o booster, mas o Mega Man 9 é animal e vale muito a pena. Pô, cara, Mega Man 9 não tem o booster, então, pô. Tá sendo aí. Acho que o pessoal já viu a edição limitada que vai sair do Marvel vs Capcom 3, que conta com uma história em quadrinhos com prelúdio do game. Prelúdio do game. As histórias da série Versus normalmente são de uma excelente... Não, é que nem Flintstones encontram os Jetsons. Não, pô, esse desenho era muito foda, pô. Então, o Marvel vs Capcom também. É. Um mês de assinatura Marvel Online sempre pra fazer o download de dois personagens, também acompanhando a história em quadrinhos, se você comprar a edição limitada. Um mês de assinatura da Marvel, não sei se vale aí, tu que é fã e lápis, o que tu acha? O acervo digital da Marvel ainda é meio limitado, mas eu acho que vale a pena pra divulgar o serviço. Acho que o que vale mais a pena nessa edição especial mesmo é o gibi anexo que vem e a capa. A capa do jogo foi muito bom, é do Adigranov, é um cara que tá fazendo capa aí de um monte de coisa na Marvel. Chegou a desenhar Homem de Ferro uma época aí, ficou um negócio muito bom. O problema é que na capa você vê que metade tá muito boa e metade tá mais ou menos, né? A metade da Marvel na capa tá excelente. E a metade na capa, acho que o cara ficou meio desconfortável pra desenhar Ryu e Ken. Ele se decidiu se desenhava mangá ou fazer o estilo dele, que o cara é europeu, acho que ele é croata. Aí... Porra, mas fazer o Ryu ou Ken em formato Marvel é totalmente true. O cara musculadão, sem nem pescoço direito. Jiu-jitsu. Pois é, mas ele ficou meio indeciso no que ele queria fazer. E acho que o que mais evidencia que ele não soube o que ele queria fazer direito é a Morrigan. O pessoal aí pode ver no post aí a capa. E a Morrigan tá estranha. Mas a capa ficou muito boa e acho que só a capa, se tivesse com um pôster dessa arte da Digranova, eu já compraria edição especial só por causa disso. Ele fala aqui também que o Zero em Mega Man X vai estar com um personagem jogável. Só que eu vou adicionar aqui pra ele que o Zero já é um personagem jogável no Tatsunoko vs. Capcom. Pra Wii, se você quiser dar uma olhada como é que é, ele provavelmente vai ter a mesma jogabilidade. Aliás, os gráficos do Marvel vs. Capcom 3 estão me lembrando, inclusive a jogabilidade também, bastante Tatsunoko vs. Capcom. É a mesma engine. Então, pô, tá sendo. Tu quer ver como é que é o Zero, joga e o Tatsunoko. Pessoal, acho que tem na memória o Zero naquele SNK vs. Capcom, que era o Zero da série Mega Man Zero, que é o Zero Farm de Amoedo, né? Aí, acho que ficou meio marcado esse. E agora, como veio o Zero do Mega Man X, o pessoal ficou mais tranquilo. Metal Gear Peace Walker animal, porra. Alguém jogou? Tá na fila aqui pro meu PSP. Joguei 5 minutos do PSP no avião indo pra Houston. Aí o coleguinha meu do lado começou a jogar também. Eu fiquei mais interessado em ver ele jogando do que em jogar. Cutscene, né? É, não, Metal Gear é foda. E parabéns pela explicação do Robotnik ser feito pelo Willy. Muito bom, então de parabéns. Abraço pra você também, Chris. Nossos únicos amigos aí que mandam e-mail, né? Sempre. Acho que eles são fakes de alguém aqui do site. Então vamos ler aqui os comentários do pessoal que colocou lá no baixofrentesoco.com. O Artemis diz o seguinte: porra, leram meu comentário. Caraca, Artemis, se você mandasse e-mail, a gente ia ler e-mail também, porra. Caraca. É. Sabe que a gente encontrou ele lá sábado na Comic Con, né? Porra, leram meu comentário. A qualidade está ótima, como sempre, caras. Aprendi coisas que eu não sabia sobre Mega Man. E sempre tive preguiça de pesquisar e ainda aproveitei pra rir um bocado. Hahaha. Eu sempre rio muito da voz dizendo notícias e dos efeitos de voz usados. Notícias, man. Man. Sugerindo um tema para outra série famosa, Castlevania seria uma boa, hein? Tá engatilhado pra... Falou, espero pelo próximo podcast. Tem aqui um comentário do Claudio que ele fala: podcast sensacional. Uma coisa bizarra é que no Mega Man 5 de Game Boy, o Mega Man ganha o Mega Arm. Isso realmente é uma parada bizarra, cara. Ele dispara o braço dele assim. Ele ainda pode pegar, tipo, itens de longe, whatever. Mas a melhor arma do Mega Man é aquela que ele dispara o sapinho! E ele diz aqui: próximo podcast sobre Mega Man tem que ser focado na série X e Zero, que é meio fraquinho em enredo, mas é bem divertido. Pô, cara, o começo da história da série Zero eu acho bem interessante. É bem ligada com a série X. E a série X é uma série mais adulta do Mega Man. Então, com certeza, eu gosto muito, vai ter o meu celular tocando. Como eu disse que o toque no celular é assim, ó. Já voltei. O 037, 037, ou 37, ou ET, enfim. O podcast está muito bom e cada vez melhor. Essa perspectiva de Sonic e Mega Man no final foi sensacional. Vocês pretendem falar de GTA? Eu não pretendo. Não joguei, não posso falar nada. Eu pretendo, cara. Eu gosto muito da série. Mas eu não joguei o último, não. Só joguei até o San Andreas. Joguei todos até o San Andreas também. Vice City, então, cara. Foda demais. Vai ser a terceira parte da trilogia Elapso Telespectador. 007 passou com o WoW e agora teremos GTA. E teve aqui o comentário do Dom Base. E ele perguntou pro Mestre Peter aqui: que tipo de depravado se importa com o grupo sanguíneo dos personagens de Killer Instinct? Aí, Mestre Peter, responde aí. Que tipo de depravado também se importa em ficar lendo o tipo sanguíneo dos bombeiros e policiais no meio da... Bem, que tipo de depravado compra um calendário dos bombeiros, né, Elapis? Você comprou? Não, mas você comprou, né? Não, eu comprei dos... Ah, tá certo. Notícias! Primeira notícia, tá na post aí no final. Leiam aí o artigo sobre jogos e DRM do nosso amigo Arthur Potássio, o Ken Logan. Bom, tá linkado aí. Qual é a desculpa da vez dele? A desculpa da vez dele é que ele não tava com muita fome e deixou metade do sanduíche de sei lá o que ele pediu. Eu não estava com muita fome, então realmente resolvi deixar metade do meu sanduíche no bar e não vou poder gravar o podcast com vocês. É, mas pelo menos foi uma boa desculpa, foi relacionada a questões de fome. Aliás, ele desperdiçou comida na minha frente, cara, eu fico muito puto que isso acontece. Enfim, entrevista, a gente pescou essa aqui lá no computerandvideogames.com, jabazinho. O pessoal de lá entrevistou o ex-chefão da Sony Computer Entertainment, alguma coisa? SCE, é Sony Computer Entertainment o quê? Eu não sei o que é. Sony Computer Entertainment, nice tasto. É, o David Reeves. E foi falando com ele sobre cooperações entre as empresas que hoje fabricam videogames, a Sony, a Microsoft, a Nintendo, etc. E ele disse que não acha muito difícil que numa próxima geração de consoles, por exemplo, a Sony e a Microsoft estejam, de certa forma, aliadas pra criar um novo videogame pra uma próxima geração. Fusão! Ha! O que você acha que ia sair desse troço? Vamos combater o grande vilão Nintendo! É, mais ou menos aquela história de Estados Unidos e Rússia na Guerra Fria, né? Que é o plot do Watchmen. Alguém lá na Rússia, que eu não lembro quem, um belo dia disse que pra que Estados Unidos e Rússia se unissem só se houvesse uma invasão alienígena. Aí o Alan Moore, muito sagaz, foi e fez Watchmen. Pensei que o Alan Moore, muito sagaz, escreveu sobre a Nintendo. Você que de Watchmen só viu o filme no Neo Gibi, não entendeu porra nenhuma do que eu falei, porque não tem alienígena nenhum no filme, né? Mas vai ler o Gibi que você vai entender. Tem o Homem Pênis! É. E qual seria o nome do console, né, cara? Seria a caixa da estação de brincar. É, não sei. O que eu acho é o seguinte, eu acho muito mais fácil, por exemplo, a Google e a Sony se juntarem pra fazer um console, que é uma outra hipótese que o próprio Reeves levantou, Reeves que agora trabalha na Capcom, que a Sony e a Microsoft se juntarem. Até porque leva um tempo, né? Primeiro uma das duas tem que falir enquanto fabricante de videogames. É só pegar o caso aí da Sega. Sega e Nintendo não foram virar amiguinhas. BFF. Não, mas a Sega foi dar pra todo mundo. A Sega é rodada hoje em dia. Sim, a SEGA hoje em dia é rodada, mas precisou falir antes disso, entendeu? Ah, certeza. Falir é uma palavra muito forte, né? Precisou falir enquanto fabricante de hardware. Entendi. E aí foi só pro software. Coisa assim, acho que se um PlayStation 4 aí viesse com Android, o próximo Xbox eu acho difícil, porque a Microsoft ainda é daquelas que tá sozinha sempre e nem barra de ferramentas do Google pra Internet Explorer tem direito. Eles lançaram o próprio negócio deles lá, o Bing, né? Então, até porque a Sony já tá lançando esse PSP Phone que vai ter Android, né? Então, daí para o próximo PlayStation ter uma parceriazinha de leve com o Google. E aí, para os gordinhos de plantão, só para ficar ligado, tu não tem nada para fazer esse final de semana, tu tá de gordinho, está cansado para levantar da cama. Vai lá no Brasil Game Show, estaremos lá no sábado. Estaremos na Brasil Game Show. Eu só estarei filmando as gostosas, né? Se houver alguma lá no... Eu quero perguntar pra uma daquelas mulheres assim: vem cá, quando eles te contratam, eles falam assim: just be there and look hot. Acho que não, porque não sei se elas falam inglês. Então acho que o pessoal deve perguntar em português isso aí. Filha, fica aí parada e banca gostosa, falou? Tá sendo. Eu acho que depois da Comic Con lá que a gente foi, eu acho que mulheres gostosas não vão ter o mesmo significado do que tiveram. Fala Comic Con com Pietra, Emma Frost e a apresentadora da Sexy Hot e a coelhinha da Playboy. Se você ficar com muita preguiça de ir lá, acessa o site da Blizzard, o link tá aí no post, e joga StarCraft 2 de graça. É isso mesmo, não é pirata, não é magia, é tecnologia. 19/11 até o dia 21/11, StarCraft 2 estará de graça para download e utilização para todos os usuários que estiverem afim. Que não inclui a mim. Cara, é um jogo que todo mundo sabe que é extremamente viciante, então a estratégia Blizzard já tá aí botando as pessoas pra darem um gostinho da droga. É, os traficantes fizeram isso durante 20 anos aí no Brasil e vê como é que tá hoje a situação. E deu certo, né? Aí a Blizzard olhou e falou, cara, isso é um negócio maneiro, hein? Dá certo. Bora partir viciar a galera, depois invadir os morros, depois combater a milícia e, porra, tá certo. É um modelo de negócio perfeito. Enquanto eu tava fazendo a pesquisa pra esse podcast, eu tentei fazer um pouco de apanhado das histórias dos jogos, assim. Qual é a motivação de você enfiar porrada em tanta gente? Vingança. Ah, a história é bom demais. É sempre vingança. Ou uma mulher, né, cara? Não, ou é salvar a mulherzinha, ou é vingança. Porque mulher, geralmente, é 90% dos motivos de brigas na rua. E em alguns casos, é vingar a mulher. Que ela ficou no saco, tu ficou na mão, agora tu vai lá bater nos caras. Quer um bom exemplo de beat'em up fora dos jogos? Comando para matar. Have some beers in Valverde Matrix. It'll give everyone a little more time with your daughter. You're a funny guy, Sally. I like you. That's why I'm going to kill you last. But Sally, when I promised to kill you last? That's what Matrix, you did. I lied. Deixou aqui o primeiro jogo do Baixo Frente Soca, um beat'em up, que o cara vai sair bêbado da boate, entendeu? Da night, da balada, sim, do Trevor. Aí vai falar assim, no começo vai aparecer embaixo assim, escrito... Prr, prr, prr. O cara deu em cima da minha mina. Boa, traz picança. Aí o cara sai da boate e começa... Tudo, tudo, tudo, tudo. E o cara é um jiu-jiteiro padrão, né? Aquelas massas de bomba que o Ilapso toma. Com... Pega nessa. Você pode escolher três personagens. O jiu-jiteiro protagonista, o amigo dele gordão gigante... Ou a amiga dele que usa salto alto e chuta pra machucar. E sabe técnicas ninja só porque sabe. Só porque é mulher. Inventa que ela é descendente de japonês e... Acabou. Foda-se, só isso, velho. Aquela baladeira de três, né, velho? É só um shortinho. Vai ser tão foda que vai ter as duas frentes do jogo. Você pode jogar com a galera do jiu-jiteiro, pode jogar com o pessoal do lado B, que vai ser o funkeiro principal. Funkeiro portão e a funkeira que sabe dar surra de bunda só porque a mulher é funkeira. Caraca, ela te dá um agarrão e começa a dar surra de bunda. Sabe aqueles agarrões? Exatamente. Cara, eu vou programar isso no... Agora que o Lapso voltou do telefonema com a Pietra... Sim. Mas então, vamos tentar definir aqui o que é beat'em up. Beat'em up é todo jogo em que você sai andando e vem hordas e hordas e hordas de inimigos e você tem que socar e chutar com, normalmente, um combo de 3 hits. Não, só... Oá! É exatamente isso. A diferença é se vai ter side-scrolling ou se você vai poder andar, subir e descer na tela. Você quer bater em gente. Foda-se que as pessoas são iguais. As pessoas em que você bate são todas iguais. São tetra milhões de gente. Só muda a cor. Na roupa e tudo. Não, nem mudar a cor. Tem, tipo, se tem só fez de um, os caras nem a cor não muda, cara. O beat'em up é definido por 5 regras básicas que eu colhei aqui pra vocês. Opa, eu formulei aqui a regra do beat'em up. Caraca! Tá o pessoal reunido aqui que a gente pode até reformular isso aqui, ó. Regra número 1. Poucos contra muitos. Não, total. Total. Eu diria mais. No máximo 2 contra muitos. Regra número 2. Apenas avançarás para além de teu horizonte quando todos os inimigos à tua volta estiverem derrotados. jogo não te deixa passar pra frente mais. Não pode, não pode. Não, é só honra não te deixa passar. É exatamente. Não, é igual Final Fight 3, quando você arrebenta uma passagem secreta, você vai embora e deixa o povo na tela, né? 3, essa é meio matemática a coisa. Seja S0 o estado inicial de capacidade de porradiamento alheio dos protagonistas do jogo. Qualquer instrumento I que altere S0 poderá persistir por apenas X golpes, sendo X menor ou igual a 5, sendo que o XS do golpe necessariamente é um golpe visando a livrar-se do instrumento I, portanto retornando a S0. Também conhecido como tua arma não dura mais do que 5 pauladas, e se tiver longe você joga ela fora. Foda-se, metralhadora, você tem que tacar ela no final, se livra dessa porra. Exatamente. Ela não vai se servir de nada. Tacar no cara, ou no dinossauro. Ou no ninja, ou no samurai, ou no Manolo Kung Fu Panqueiro. A 4, a regra gastronômica dos 5 segundos não se aplica. Tá no chão, foda-se, o chão tá limpo, pode comer e vai te encher tua energia. E mais? Não, pera aí. Calma, não dividirás comida. Achou o pernil? Foda-se, é meu, meu irmão. Tá com fome? Foda-se, acho teu. Esse é meu. Quem viu primeiro, tu arrebentou o lixo e caiu do lixo um frango inteiro, meu irmão, tá valendo, pode comer. Pode comer. São os estilos de jogos onde as pessoas mais jogam comida fora. Caralho. Você tá no, sei lá, nos slums de um lugar, tipo, um lugar muito pobre, mas as pessoas não necessitam de comida, elas vão jogar na lixeira. Quem sabe passa um cara aqui batendo em todo mundo. Sabe maratona? Maratona que o maratona vai correndo e o pessoal vai dando água? Beat'em up é assim. É maratona da porrada. Você vai passando e depois achando comida. Joga no chão assim. Alguém faz um frango inteiro, ainda bota num prato e joga no lixo. Com prato. É, deixa no prato. Não tem prato não, é. No prato é a pizza que fica. Você poderia usar o prato como arma. Tá caro no final, né? Se você for com 3, você usa o prato como arma. E número 5. Essa é sobre a religião e a crença no mundo dos jogos beat'em up. Poderás desferir um golpe satânico e ou celestial que causará muito mais estrago e destruição aos inimigos à tua volta, em troca de ceder parte de sua energia vital ao tinhoso e ou ao deus. É o famoso pulo e soco. Pra acertar, você tem que girar o pé pra lá e pra cá. Ou então levantar a espada e cair em raios e trovões do céu. Ou então chamar a viatura de polícia com míssil. Mas Golden Axe. Caralho. Golden Axe, pra você chamar os trovões, você gasta o suquinho do anão que aparece. Ah, é. Mas, é verdade. Assim, se você soltar uma magia de nível máximo, você perde um pouco de life também. Perde um pouco de life também. O King of Dragons. O cara levantava e não saia em fogo. Oh! Tum, tum, tum. É. Aquele anão do Golden Axe é um LSD foda que o cara usou. Ele parece que eu não quero acordar no meio da noite. Ele tá sozinho na tela. Ele parece uma notícia total, né, cara? Tipo, pode ver que tá. É, tu acorda do nada com a fogueira e vê um anãozinho. Tu acorda, porra, vou dar uma mijada, aí você vai ficar sozinho. Uma notícia total, sapo nas costas. Você, caralho. O anão te rouba. O anão te rouba. Pior eu acho que. Ele acorda no meio da noite, vai mijar e de repente ele. Ih, caralho. Caralho, o anãozinho tá pegando as paradas. Esses malucos do rock brasileiro aí devem ter jogado o Golden Axe e fizeram aquela música. Eu vi doer. Filha da puta lá, jogava Golden Axe 24/7. Deixa eu colocar uma regra extra então. Ninja sempre usará tênis. Pô, é o Guy. Mas o Guy no Final Fight 1 ele usava um sapato estiloso. Não, ele usava as botas Zebu, Gabriel. Outra regra também pode ser: nos slums dos jogos, todos os tipos de inimigos habitam o local, desde ninjas, punks, ciborgues. A prefeitura falou: ó, vai ocorrer a remoção de população, porque aqui agora vai ser habitado por porra loucas, meu irmão. Geral aqui, vocês vão tudo pra casinhas, estradinhas e outro lugar da cidade que vai passar uma geral aqui batendo nesses caras tudo, e pelo menos pra entreter eles têm que morar aqui. O Guy no Final Fight 1 usava uma porra de um tênis Air Nike vermelho de basquete, cara. Chicago Bulls. Não, isso é do zero pra frente. É do zero pra frente. Porra, porque essa arte aqui é bem antigona, cara. Nike. Ah, tá, é do 3 isso aqui. A partir do Final Fight 3, o Guy virou japonês mesmo, mas no 1 ele era vietnamita no máximo. Ele era do Camboja, pô, japonês não era nem a caralho. Ele era um sino descendente que chegou nos Estados Unidos procura do American Way of Life. E se foi em geral. E aí foi, né? A pega marombeiro da academia salvar a piada dele. Sempre eu sou apaixonado por ela. Já era fisão da Jessica, filha da puta. Falando nisso, em Final Fight, quem é que não disputava o Hagar a tapa, meu irmão? O Hagar é meu, pra caralho, meu. Não sai fora, o Hagar é meu. O legal de beat'em up é que quando você ia em fliperamas, assim, os extintos fliperamas, você só jogava de dois com pessoas que você conhecia. Era tipo meio proibido. Assim, oh, deixa eu botar uma ficha aí, meu irmão. Não, cara, sai daqui, vai jogar Street Fighter. É, isso aí, é. Não, é isso diferente é, você só jogava de dois com teus manos. A honra é tanta no beat'em up que você tem que zerar só sozinho, velho. Não dá nenhum instante, dá mesmo. Zerar sozinho com o mínimo de fichas possível. Tua fama do fliperama fica abalada se você mete uma ficha sem avisar pra ninguém, cara. É tipo o cara que se intromete na festa dos outros, é o Penetra, né? É o Penetra. O desconhecido do beat'em up é o Penetra. Quem que é esse maluco aqui, velho? E tinha jogo em beat'em up que, tipo, se o cara entrava de dois, a dificuldade do jogo mudava de muito difícil pra semi ultra impossível contra quatro. Cadillac Dinossauros era assim, tipo assim, se você entrava de dois, os inimigos triplicavam. É isso mesmo. E as armas diminuíam. Igual um dos últimos chefões do Cadillac, que eram Velociraptors com mãos maiores, facas, que eles eram ultra rápidos. E vinham dois quando você tinha jogado de um. Os dois só eram muito impossíveis. Se você passasse deles, você zerava. Aí se entrasse outro cara, aumentava mais um, cara. Não tinha como você bater em três daqueles. Não tinha como. Enquanto você tá batendo em um, outro vinha e te dava o cutucão do bumerangue nas costas. Caralho. Isso aí, esse cutucão levava tipo metade do life. Se o cara colocasse uma ficha, ele realmente tava te prejudicando. Você ia gastar mais dinheiro, com certeza. Porque você não ia parar na penúltima fase ou antepenúltima fase de jogar só porque você perdeu o continue. Não, vou pegar a mesada do mês que vem, cara. Até porque jogar com o beat'em up é igual, eu tava conversando com um amigo meu. Ele falou, ele ouve o podcast, mas vai parar de ouvir porque o pessoal joga LOL. Ele vai rir muito quando eu ouvi que eu falei. Exatamente. Pô, esses caras jogam LOL, velho. Em vez desses caras jogaram. Não, os caras jogam. Esses caras jogam LOL, não conhecem Final Fantasy Tactics, não conhecem Tactics Ogre. Não, eu não conheço Tactics Ogre. Eu conheço Final Fantasy Tactics. Não, nunca jogaram Final Fantasy Tactics. Joguei sim, porra. Já terminou? Não terminei. Então não jogou, porra. Então fodeu. Esse colega chegou pra mim e falou, bicho, beat'em up tem que ser dividido em dois. Os com friendly fire e os que não tem friendly fire. Aí você joga com amigos, você vê aquele frangão dando sopa, o cara tu já mete a porrada nele, pá! Ele cai, você vai até e já olha pra ele com aquela cara de trona, velho. Quem nunca chegou na última fase do beat'em up, começou a discutir com o seu parceiro e começou a cair na porrada perto do chefão final e avacalhou a porra toda. Os clássicos todos têm fogo amigo, né? O Final Fight tem? Tem. O Final Fight é diferente, você não pode dar combo, você acerta um soco no acerta cara, um corpo, é, você paralisa ele. Se o Final Fight tem aquele negócio, né, cara? Seu amigo o seu amigo é o mestre naquela técnica suprema de Final Fight, dá tipo dois socos, virar e dar dois socos, virar e dar dois socos, virar. É, isso aí. Isso é desonroso, você não vai fazer isso. Aí ele tá te batendo no xuxinho, dois socos, virar, dois socos. Não vai fazer. Ela é atrapalha, dá ele um soco, aí o Xuxa vai lá, pega ele, agarra, dá ele um golpe, tira meio life. Aí o cara olha pra você. Não dá aquele bicudo que mata. Aí o cara olha pra você, pô, meu irmão, o que você fez isso, mano? Cadê a honra, mano? Tem que matar um combo. Quem nunca calculou a barra de life de chefão pra terminar exatamente no golpe? O último golpe do combo, isso, claro. Com certeza, porra. Terminar com o chutão do Gai. E deixa exatamente aquela porradinha. Aí quando você mata ele no último golpe, o sorriso é maior no rosto. Capitão Comando, se você jogava com Guinzo, você queria cortar o chefão no final. Cortar o filho da puta no meio. Jogava com Guinzo pra isso. Capitão Comando tinha aqueles robôs que você montava no meio do caminho, que você podia usar. Nossa, quando eu era moleque, eu achava que se eu escolhesse o bebê, eu já começava com o robô automaticamente na roubalheira. Então... o robô. Não, o bebê, ele era um bebê pilotando um robô. pilotando outro robô. Isso era porra, eu tava pensando exatamente nisso. Melhor do que a dinâmica do Baby do Capitão Comando, só o golfinho do Aerofighters 2, pô. Caralho, eu não lembrava disso não. O Aerofighters tinha um ninja também, velho. Tem um ninja, é. E kunais depois, era muito bizarro. Imagina os caras chegando tipo com bulldozers, aqueles tratores gigantes carregando tipo milhões de balas pra colocar no avião, aí só aparece um ninja em cima do avião assim, de pé, balas não. Vai ser tudo shuriken, meu irmão. Não, o avião dele atira shuriken. Não, cara, se você abater um avião daquele, aí tu vai abrir o cockpit. Comando, achamos um golfinho morto dentro do cockpit. E o Capitão Comando no Namco vs Capcom ainda ganha uma adição importante pra equipe dele, que o Guy entra no meio. É, o Guy entra, o Guy vira parceiro do Guizzo. Mas uma coisa que eu quero lembrar aqui é que beat'em up sempre vai ser um estilo extremamente superior ao shoot'em up. A galera pode falar assim, não, o Contra é irado, você não consegue durar 2 minutos sem dar o game over, é muito foda. Mas não, eu achava muito mais divertido você pegar 2 pessoas e zerar o jogo, cara. Era irado você zerar o beat'em up. Vinha um inimigo, era muito foda. Ficar de longe atirando é mole, eu quero ver ir pro tapa. Né? E quando a Contra sem arma, velho. Minha mão aqui, ó. Quando a ogrice humana se manifesta ao seu ápice, de volta às cavernas. Tu pode estourar a cara daquele caboclo com a arma, mas eu quero ver você fazer a barba dele no tapa, meu irmão. My fist, your face. Exatamente. Foi tão com o próprio pé, né, cara? Tá, lembrando de novo a frase antológica lá do Full Throttle. Do you know what looks better on your nose? The bar. Se Contra fosse sem a metralhadora, meu irmão. Nossa, velho, ia ser só na facada. É o melhor jogo de todos os tempos. Esse é o problema. Ia ser Thunderzone, cara. Ia ser aquele jogo da Konami, bem antigo, que você jogava com tipo um militar que dava pra andar deitado no chão, rastejando. Green Beret. Ah, deve ser isso mesmo, que é o cara com. Jogava com o Raiden. Green Beret. É, o cara igualzinho o Raiden. Esse mesmo, velho. Green Beret, é esse aí mesmo. É lindo essa porra. Green Beret, né, velho? Caralho. Não, esse muito jogo era bom. Sensacional. E andando deitado lá, rastejando. Faca. Psiu. Próximo. Isso me lembra o Shinbit, que é um beat'em up que muita gente não jogou, velho. Porra, Shinbit, cara. É bom demais, cara. Tava jogando um dia desse, né? Falei contigo. Era muito bom mesmo. E era difícil, não era fácil. Tinha o policial vermelho, que a farda dele era vermelha. Era o Bison. É, o cara era o Bison, foda-se. Tinha vizinho. Tinha o Ninja. O Ninja verde. Parrudo. O ninja via e ele se dividia no meio e caía de novo, né? Tipo, usando tênis. É, de tênis. É. Ah, porra, tá vendo como a regra vale? A maioria dos beat'em ups não eram 2D direto assim, era um plano em que você podia ir pra cima, pra baixo e andar, né? Meio uma isométrica, assim, mais ou menos. Andando de ladinho. Isso, andando de ladinho. Sempre. Era foda às vezes, era foda você acertar o inimigo, moleque. Tu tava, tipo, um pouco acima dele e tu ficava socando o ar, assim, amarradão. Eu piqueava pela sombra, funcionava. Aí, Daigo, tu falou tudo, meu irmão. É o lance da sombra. A sombra é o dia do jogo, cara. Jogo... Ai, caralho, nunca a sombra vi, elipsoide. Porque as sombras eram só elipses cinzas no chão. Não, era foda que em Final Fight 1 a tua sombra brilha também. O foda é quando vinha inimigo voando, né, cara? Que aí não era só a perspectiva da sombra, isso é a altura. Inimigo voando era foda. Aí você tinha que pular na altura certa e bater na perspectiva da sombra ainda. Caraca, meu irmão. Que ele é mapa de arcade, todo mundo podia jogar. Chama Violent Storm. Clássico. O negócio tem até voz digitalizada. Tipo, é. Clássica do caralho. E o jogo é de uma dificuldade tão escrota. E tem o Blanca, né? Dois chefes que voam, você tá perdido. E o Blanca, né? Os chefes que voam, cara. Não, cara. Tartarugas Ninja, Turtles in Time. Primeira fase. No final da primeira fase. Big Apple. 3 AM. Tinha aquela mosca voadora com uma metralhadora, moleque. Ah, acertar aquela mosca era o pó. O Dr. Mosca, o Parque Mosca. E pior era acertar com o Rafael ou com o Michelangelo, né, velho? O Tartarugas Ninja era um jogo que também tinha esse negócio de brigar pra ver quem pegava o Donatello. Briga por pizza no chão. Pizza no chão e Donatello. Ainda tinha pizza bomba. E com o Donatello, aquilo virava a arma mais poderosa do menino, que ele girava um bastão. Ele pegava, tipo, na pontinha do bastão pra dar o torque, no maior torque possível de girar. Você pegava com o Michelangelo, era broxante, cara. É, não, não ia nada, é. Morto, velho. O dano dos personagens variava. A única coisa que variava era o alcance da parada. E foda-se. Então, cara, o Rafael e o Michelangelo eram um lixo. Não, eu jogava com o Rafael porque ele era rápido. Eu podia chegar rápido nos caras e bater eles. Eu jogava com o Michelangelo porque eu era true e jogava com quem eu gostava no desenho. Porra. Aí, tá vendo? Eu também. Eu jogava com o Rafael porque no gibi ele era o Wolverine. Andava de moto, né? É, ele era mal. Já que no gibi vermelhos todos eram, né? Isso não era... É, o gibi era todo mundo vermelho, não tinha corzinha. Caralho, disso eu não sabia. Caralho, meu irmão. O GP é... todo mundo é vermelho, pô. Todo mundo fica procurando arma, então, pra reconhecer o cara. Exatamente. Exatamente. Porque dentro do GP é preto e branco. É, e só o Michelangelo gosta de pizza. Caralho, sério? Michelangelo é foda, meu irmão. Puta que pariu. Mas... Ele é o único que não é influenciado pelo sistema, meu irmão. Caralho. Assim, o Rafael gosta de sucrilho. O Leonardo só come coisa japonesa... Não cozida. Viado. E o Donatello vai só na saladinha porque ele é nerd retardado. Ele é vegetariano, é. Eu acho que todos eram vegetarianos. No desenho, toda a não, pizza. Não, no desenho sim. No desenho sim, porque o desenho é pra criança. É, o desenho é pra criança americana gorda, pô. Foda-se. É. Carne mesmo. Salsicha. Ah. Beat'em up nasceu nos arcades. Por quê? Porque era um estilo de jogo tenso, em que cada vez que você morria, alguns jogos mais benevolentes, era cada duas ou três vezes que você morria, você tinha que botar uma ficha. Então, era um jogo que era difícil pra caralho pra tu gastar dinheiro e pra empresa ficar sinistra. E aí, quando eram duas pessoas, o jogo ficava mais difícil ainda, porque era pra gastar o dobro de fichas, cada uma gastando o seu... Então, quando você vai pro arcade, você tem a obrigação moral de zerar com o mínimo de fichas possível. Porque você não é rica! Principalmente quando você é criança. É, tipo assim, tu não vai jogar todo dia porque você não tem de onde tirar dinheiro. Exatamente. Você ganha a sua mesada lá, que é uma miséria já, que você tem que dividir entre Gogos, Kinder Ovo e Fliperama, meu irmão. Caralho! Quando o jogo era portado pro videogame, o jogo perdia 90% de dificuldade. Porque você ganhava mais continue, você não tinha aquela responsabilidade, você não tinha o calor da galera atrás falando, vai, mata ele, porra! O filho da puta do Fliperama que ficava assim, morre logo, eu quero jogar, morre! Ou então aquele filho da puta... intrometido que chegava e virava. Não, esse aí eu já passei. Só que o cara falava isso na sua orelha com você jogando. Caralho, isso é muito ruim. Isso aí é fácil pra você ir pra cima e bater. O que eu faço pra você? Deixa eu passar essa fase. Isso aí já chega no mérito do cara que fala, ô, deixa eu passar essa fase pra você aí. Às vezes o pessoal precisava desse cara, que era o famoso o chefe do fliperama. Tem uma diferença entre o cara do beat'em up e o cara do jogo de luta. O cara do jogo de luta é um moleque baixinho, metido, a babaca, que fica assim, ei, tio, deixa eu mandar o secretão aí pra Kuma, tu não sabe não, meu irmão. Você mandou a tela branca, Malé. Tu sabe não, Malé. Eu me lembro de uma história que o cara realmente virou o meu herói. E minha mãe foi no shopping e ela falou, vou nas lojas de roupa, fica aqui nesse fliperama e seja feliz pelas próximas 4 horas que eu vou passear. Só que ela me dava dinheiro limitado, eu tinha que mandar bem pra caralho. Aí eu tava jogando, sei lá, Cadillac Dinosaurs, eu acho. Eu tava lá jogando de fita pra caralho, de fita pra caralho. Eu fazia uma cara assim, de tris, não, meus fichas vão acabar. Aí chegou um maluco, devia ter, tipo, uns 20 anos a mais que eu. Assim. O cara chegou do meu lado, assim, porra, cara, tô te vendo ali, tu não tá sofrendo, né, cara? Aí eu falei, não gosto, tô mandando bem aqui, meu irmão. Aí eu... O cara falou, tranquilo. Eu vou jogar contigo aqui, beleza? Botou uma ficha e escolheu o personagem. O cara me carregou no jogo. Eu ia atrás dele, assim, ele batia em todo mundo. Eu, é isso aí, se mexer comigo, mexe com ele também. Não, esses caras, eles viam no seu olhar que você precisava de ajuda. Os caras eram os famosos enfermeiros de fliperama, né? Era o bombeiro, cara. Geralmente eles eram fodidos na vida, tipo carregador de caminhão, de areia, etc. Um cobrador de ônibus. Tanto manchado de argamassa, né, cara? Ô, oh, você precisa de ajuda? Aí você olha, caralho, meu irmão, você tá todo manchado, você sabe jogar isso? Eu, cara, eu vou te ajudar. Aí ele vinha a ficha, você trocava parte da sua honra, porque alguém entrar junto com você, não sendo seu amigo no beat'em up, tira sua honra. Mas nessas horas de desespero, você trocava parte da sua honra pelo final do jogo. Você ia pegar a porra do final e colocar nome no final da máquina. É isso. Gente, olha só, se alguém encontrar um fliperama por aí com CVP, é meu. E tinha sempre a lenda clássica, tá vendo aquele primeiro ali, Cap? Sou eu mesmo. Ah, não, mas aí era sacanagem, velho. Tem cara, cada lendário desse jeito, bicho. É tipo aqueles Pokémon Shine. Isso me lembra quando a gente era mais velho. Tinha o lendário Traveco. Vai vendo, fica pior. Tipo, era um Traveco que só jogava King of Fighters 97, pegava o time do Yashiro inteiro, Yashiro sendo triste. Esse filho da puta desse Traveco destruía, velho. E não tinha nada que sobrevivia ao ataque dele. A Madame Satã do fliperama. Sarita Beach. Totalmente Madame Satã, porque ele era negão, assim, tipo Lázaro Ramos mesmo. É igual quando eu estudava no CFS, aí tinha um boteco lá que eles me chamavam de Salgadão, porque o cara fazia salgados absurdos. Aí lá tinha uma máquina de triste, daquela clássica de rodoviária. Meu irmão, tinha um cara que pegava o guia e destruía com a técnica do teleporte. Criava aquela rodinha de nerds do CFS, porque todo cara do CFS ele tem que saber jogar videogame direito. Caralho, não, porque senão ele é excluído. É um anto de nerds, cara. Olha só, o CFS tem duas regras. Pros caras era, tinha que saber fliperama. Naquela época, tinha que saber fliperama. Senão era excluído. A mulher era, tinha que já ter participado de morgia, senão era excluída. Exato. E aí juntava aquela rodinha e isso elevava o orgulho geral, assim, tipo, alguém tem que tirar esse cara. E esse cara deu muito dinheiro pro dono desse boteco, cara. Esses caras são os Pokémon Shines. Aquele cara que você olha e fala, ele é o mais forte, tipo, nós vamos ao encontro do mais forte, cara, é o mais forte. Eu respeito, você é mais forte do que eu. Você tem fibra, moleque. Que tentar então lembrar os beat'em-ups mais clássicos, assim. O Double Dragon. Dois gêmeos. Aliás, depende da versão. Tem uns que eles não são, tem uns que são gêmeos. As primeiras é o clássico. Eu não tenho criatividade, não tenho recurso, não tenho sprite suficiente. Vai ser um cara que muda a cor e partiu, meu irmão. Isso. Louro e moreno. Assim, dois gêmeos afins da mesma mulher que mora num cenário estilo Mad Max, apocalíptico. Tipo... Olha a história que a gente falou. Não, o mundo tá fudido, só tem Kung Fu agora, não tem arma de fogo, fudeu. Se eu parar pra pensar, é muito curto no aqui. Sem Kill Hachujo X. Uma gangue lá quer saber o Kung Fu desses dois irmãos, que eles mantêm a paz na vizinhança só na base da porrada. Não vai ensinar porra nenhuma, vocês são criminosos, mano. Não vaza. Ah, não vai ensinar, não. Então nós vamos pegar essa mulher sua, quero ver o que você vai fazer na quinta-feira de noite. Aí tu sai lá da garaginha, você vê o Mustang V8 lá na garaginha. Tipo assim, o mundo tá fodido, mas tem carro, então foda-se. Aí tu sai andando, tocando por dentro. Por que que é divertido o Double Dragon, na minha opinião? É que tem um monte mais de golpe. Você pode montar em cima do cara e meter a mão. Você pode enfiar joelho na cara dele até ele cansar. Você pode bater com arma, que tinha tipo o Tiaco, que era mais forte. Aí tinha o Porrete, que não era grande coisa. E tinha a minha arma favorita, que era o Latão. Clássico. Latão e mandava. Aí, tipo, se o Latão derrubasse, o cara ainda tomava dano porque o Latão passava por cima. Tipo assim, Double Dragon era o auge do sádico, porque tinha muito jeito de matar o inimigo. Legal de Double Dragon que. Caralho, não tinha nada, era um mundo apocalíptico, mas devia ter muita academia, velho, porque um kitinho de bombado... Só um barrudo, é. Ah, devia ter um laboratório de metanfetamina em cada esquina. Você tem que tomar testosterona de cavalo até morrer, cara, senão você tá fudido. Tomava aqueles injeçãozão no peito. É, Double Dragon é uma mistura de The Warriors, né? Selvagens da Noite, Mad Max, com Aventureiros do Bairro Proibido, com os Goonies, porque o Abobo é o Slot. E aí? E aquele filme do Double Dragon, meu irmão? Nossa, velho! Aquele filme de Double Dragon, não, cara. Não, assim, cara, eu só respeito o filme porque tem o Marco da Casco. Nossa. No começo, era só uma franquia de 30, 30, 30, beat'em up, e cresceu muito, né, velho? É uma franquia... É, depois teve desenho americano, aquele desenho americano nojento. Era horrível. E teve dois jogos de luta, foi esse do Neon Geo e o Rage of the Dragons. É, Rage of the Dragons, que é tipo um remake que não podia usar o nome certo. É, e que é um dos jogos de lutas mais, assim... O mais rústico não, quase nada, mas o jogo é foda, meu irmão. O jogo é muito bom, ninguém dá, tipo, valor nenhum pra mim. Não dá, acho que podia rolar um revival desse negócio aí, né? Não, ele é um ótimo jogo pra quem quiser mandar um Resurrection. Vai dar uma nostalgia foda pra quem é mais velho. E eu acho que quem é novo hoje em dia vai curtir o jogo sim, se ele for feito com os gráficos mais maneiros e tal. Aham, falta falar uma coisa, Double Dragon. Tem um gibi da Marvel. Prints, isso. Da Marvel. Não, eu quero prints também. Caralho, deve ser muito prints. Eu te descolo. Aliás, eu acho que eu tenho os scans aqui. Mas é uma minizinha, tem 6 edições. Tipo assim, eles são os irmãos Lee, né? Tipo, Marvel, né? Da história, eles, aparece tipo, quem? O pai dele está vivo. E é o... Aí, tipo, aparece um tiozinho de bigodinho, meio careca, lutador de Kung Fu chamado Stanley. Isso é muito foda. O Double Dragon tem aqueles ninjas desgraçados e muito difíceis, cara, de vencer. Ninja, em jogo antigo, é sinônimo de ficha perdida. Ninja! E no Double Dragon você não tinha muita opção de mobilidade. Esse pra mim é o único problema do Double Dragon. Na verdade, ele é até uma coisa boa porque ele deixa o jogo mais difícil. O jogo te exige que você seja 100% preciso, senão você tá fodido. Errou o cotovelão, meu querido. Vai tomar pra cara dentro. Acho que não é o beat'em up que eu mais joguei quando era moleque, não. Mas eu acho que ele é um dos que mais marcou, porque eu achava ele foda demais. Principalmente porque ele era um desenho que eu curtia muito. Não, eu não vou falar de Tartaruga Ninja, não. Ah, tá. Eu vou falar do arcade do Scissor, porra! Ai, porra! Aquele arcade é lindo demais. Caralho, esse jogo é lindo. Esse jogo, ele tinha uma cutscene inicial que mostrava a história, meu irmão. Isso era foda. Eu não sei se vocês lembram. Tava a família do Simpsons assim, andando tranquilão, assim, no shopping, whatever, em algum lugar assim. Aí do nada aparece alguém que roubou um diamante do Burns, assim. Ah, os Smithers. Pode, caralho, os Smithers. Não, ele só queria atenção, porra. Vocês estão, o cara não bandido, não. Aí vai, esbarra em todo mundo, sei lá. O diamante vai voando e cai no lugar da chupeta da Maggie. Aí a Maggie fica chupando o diamante, aí o Smithers olha e fala não, em vez de tirar o diamante da boca da Maggie, ele leva a Maggie. Exatamente. A história do jogo é, vamos pegar a Maggie de volta. Vingança ou sequestro ou... Ou mulher. É, no caso, né, mulher, sequestro de mulher. E uma coisa muito foda é que existiam poucos beat'em ups, eram mais shoot'em ups, eu lembro de Sunset Riders, mas existiam poucos beat'em ups que você podia jogar com 4 pessoas. Simpsons era um que você podia jogar com 4, ele foi feito pra se jogar com 4 pessoas. É, foi uma linhagem que a Konami explorou, né, no começo dos anos 90, que fez jogo pra cacete, assim. Eu achava foda. Porque a Konami trabalhava muito bem com licença. Ah, naquela época eles estavam com o Simpsons, o Homem-Aranha e o X-Men ao mesmo tempo. É. Porra, caralho, beat'em ups fodásticos. E eu lembro que você podia escolher o Homer, Marge, a Lisa e o Bart. Pra mim, o Homer era o melhor, cara. Não, que o Homer era o único que não usava nenhuma arma, cara. Não, por isso que ele era precisava, pô. Ele não tinha, ele não precisava, ele tinha alcance pra caralho. Ah, mas vai explicar isso pra uma criança de 7 anos. O povo pegava Marge porque achava que o aspirador de pó dela era mais forte, não era? Não, eu achava que, porra, o skate do Bart. Skate. Imagina você dar uma skateada na cabeça de alguém, meu irmão, tu vai fazer um estrago. Aqui em Belo Horizonte, cara, o povo brigava pra pegar o Homer. Caralho! Não, aqui era assim, peguei o Bart. Aí nego, não vou jogar. Eu vou dar esquentada na cara de geral, meu irmão. Dava pro Homer e a Marge botarem as crianças no colo, assim, né, no ombro. Podia! Sim. Podia fazer tipo um Megazord irado. Co-op, né, velho? É. Não, o legal era com o Bart e a Lisa, eles davam a mão e começavam a correr pela tela. Começavam a correr, fazer o pique-ajuda. Caralho! Muito bom. Aí o Homer e a Marge, eles tipo faziam uma posição do 69 ali, saiu o rolê dela. Fazia um 69 acrobático, mano. Sensacional. O chefe era o Burns, né? O robô, não era? É, o último chefe é o Burns. Eu joguei muito ele também, quando... acho que ele foi um dos primeiros jogos pra DOS que eu tive no meu computador, cara. Eu lembro que tinha o Mortal Kombat 1 e os Simpsons pra DOS. Eu ficava jogando no teclado. Nossa. Dava pra jogar 4 pessoas no teclado, moleque. Então você tem. Imagina. Aquele teclado antigaço, todo mundo encostando no outro. Meu irmão, você tá tomando meu espaço aqui. Tipo, até o G é meu, meu irmão. O legal de pensar em Simpsons é que esse jogo era mais brutal e mais grotesco, porque não tinha recuperador de life, velho. Saiu o remake desse Simpsons antigão pra iPhone. Daí aí, não é mais iPhone, não. Eu não consigo imaginar nenhum jogo maneiro no iPhone por causa desse estilo, porque não tem botão, cara. Pô. Então é a tela, só não tem o referencial de onde você tá com o dedo, mas o botão não é a tela. É, o point and click, né, velho? Só que é point and up. Point and beat, porra. Point and beat. Aponta e espanca. Exatamente. É, que nem no baile funk, né? Tu aponta pro cara e fala, aí, maluco, tá fudido. Lado A, lado B. Era o lado A, lado B. Falar de um, mas eu tenho certeza que o Lapis vai falar dele, que ia ser o Dungeons & Dragons. Ia ser um 2, mas eu pensei assim, o Gravinho vai falar Dungeons & Dragons, então eu vou falar Dungeons & Dragons. Então fala do Capitão América e os Vingadores. Caralho! Oh! Dungeons & Dragons, meu, deve ter sido o beat'em up de arcade que eu mais joguei na minha vida, com certeza. Tanto de emulador quanto de arcade em arcade normal. E aí eu lembro que aqui em Belo Horizonte, o Dag sabe muito bem, só um fliperama tinha essa porra dessas duas máquinas. As duas, né? Tower of Doom e a Shadows of Mystique. Dava fila quilométrica pra jogar essa porra. Eu não sei o que tem nesse jogo, cara. Tem caminhos infinitos, porra. Que até hoje ninguém nunca fez todos. Eu nunca joguei esse jogo no fliperama. Eu só joguei no Mami. Sério, não tinha aqui no Rio, não. Eu pelo menos não conheço nenhum fliperama no Rio de Dragon. Aqui do lado da minha casa tinha. Sabe o que é pior? Os caras de dono de fliperama que já sabia se mexer na placa, esse cara era filha da puta. Eles botava a dificuldade lá. Acabando no rádio, 8, né? E caralho, o jogo já era muito difícil. Os caras botavam tipo, level 8. Aí você ia na máquina, você olhava embaixo, fala que ninguém nunca teve essa frustração. Você, porra, vou jogar aquela máquina ali. É que cortava a linha, né? Você chegava até o final da tela. É, meu irmão, você chegava lá na tela e tava escrito assim, level 8. Level 8. Você já sabia que você não ia zerar, mas não fazia tão tranquilo de jogar, cara. Você botava a ficha mesmo assim, mas você já sabia que você não ia zerar. É, o terminar o jogo era chegar no dragão no final. Exatamente. Chegar no 5. Como é que era? Você escolhia umas classes quando começava o jogo, né? Era guerreiro, que é o clássico. Então, são 6. Você tinha o fighter, o cleric, o magician, thief, a elf e o dwarf, né? O anão. A elf, né? Olha a classe elfo, né? Não, mas no D&D... no primeiro D&D, a primeira edição, tinha a classe elfo. Era uma classe. No template, era praticamente só mulher. Acho que eles pegaram pra colocar. Legal, se você joga de 2 e pega... mesma classe, muda totalmente. O maneiro do guerreiro era jogar com o segundo mesmo, que era da armadura dourada. É, cara. Que era o Charred. Então, o magista mesmo do segundo, chapéu, né? Ele era muito mais estiloso, né, velho? A elfa do jogo, que era a Diddles, no final das fora, igualzinha. Igualzinho. A segunda era uma de cabelo preso, assim, azul. Mudava coisa pra caralho, não era só mudança boba no sprite, não. Não era cosmético. O clérigo segundo era um negão careca, porra. Era o Samuel Jackson, clérigo. Era o Samuel Jackson. Cara, igualzinho do Mal Jack. Caralho, é exatamente isso. O primeiro maguinho, que não tinha chapéu nem nada, ele era igual um medico. Ele tinha aquela faquinha sinistra lá que dava um crítico e matava os inimigos. Qualquer inimigo, o cara podia ter 6 barras de life e ele morria. Meu irmão, toda vez que eu dava uma facada, eu pensava exatamente no mendigo, aqueles cobertores cinzas, vindo pra cima de mim com aquele. O Maguinho era o espião do Team Fortress, pô. Só uma facada pra backstab. Mas eu falei que eram 6 classes, a gente falou que eram 6 classes, mas o primeiro eram 4 só, né? Ainda não tinha nem a Adra, nem o Mago. Eu acho que eu não joguei o primeiro nem pro Mami. O segundo, eu desafio qualquer pessoa que jogou todos os caminhos do segundo. Não dá. Não existe, velho. Não dá, nem faz. É muita coisa. Esse é um dos motivos de dar muita fila no fliperama. É, porque nem de fliperama é bitolado. Tem que zerar com todo mundo, eu tenho que ver todos os finais. Quando você vai pra segunda fase, você já escolhe. Você vai pelo trem lá, que é aquele galpão azul, que fica no esqueletão, ou você vai pela cidade. Sim. Aí a partir disso já muda todos os fluxos que tem. Só encontra de novo quando você chega no final lá em Mystara, no pra enfrentar o dragão. O cara que fez a árvore de caminhos desse jogo, na moral, ele era assistente do Tolkien, ou era, sei lá, Stephen King. Caralho, era muito caminho. O jogo é muito bom. É muito bom e eu recomendo pra qualquer pessoa. Ele é muito difícil. Ele só não é mais difícil que Battletoads, mas ele é difícil pra caralho. O Shadows of Mystara tinha lá as criaturas do AD&D, todas iguaizinhas ao que era descrito lá nos livros. E é jogo japonês, né, cara? Não era jogo americano nem nada, né? costumo dizer que é a melhor licença transformada em videogame já feita, cara. Não... Também acho. Eu acho que é o melhor jogo de D&D que já fizeram. Também. Até porque os outros jogos de D&D geralmente são RPGs muito chatos. É, assim. é maçante. Para pessoas que moram no porão da casa. É, é maçante. Porra, Baldur's Gate é maneiro, porra. É maneiro, mas porra, não se compara. Tá, já que o Mestre Splinter é muito fã de Baldur's Gate, mas ele não tá aqui, então eu vou sentar o cacete. A parada é que eu joguei muito mais D&D de arcade do que o Baldur's Gate. Muito mais. Vou pegar mais um aí que vem com o gibi anexo também, mas esse não ganhou o gibi depois não. Esse veio do gibi, Xenozoic Tales, agora o David já sabe qual é. O famoso Cadillacs and Dinosaurs. Ah! Ciclo clássico. É o campeão supremo do Brasil. É, é do Brasil é o campeão dos campeões. Eu vou dizer pra você, na UFRJ, onde eu estudo, tem um fliperama. Tinha. Ligaram. Mas quando eu entrei, ainda tinha o fliperama do Cadillac Dinosaurs e do Street Fighter 2. Eu matei muita aula pra jogar Cadillac Dinosaurs. Eu matei muita aula. Quando eu entrei, tinha quatro fliperamas lá. O Street Fighter 2, o Cadillacs, o Tekken 3 e o The King of Fighters 98. Aí depois tocaram alguma coisa aí no meio. Era um bairro atrás da escola de engenharia, numa região que era no meio do campus, mas era considerada não campus, então podia vender cerveja. Aí era um bar que vendia, que tinha fliperama, vendia cerveja e o caralho é quatro. A União reclamou o terreno lá e colocou um Grêmio, continuou vendendo cerveja. Continuou vendendo cerveja, mas o fliperama tiraram. A única diversão que restou foi o campo de futebol que tem do lado lá. Eu lembro que um companheiro nosso, Hulk, em aulas de calcante, lógico, ele falava pra gente, ele ficava assim pra mim, ele falava, então, tá ouvindo? Eu falo, não tô ouvindo ele. Duque! Aí ele falava, tá chamando, vamos lá. O caso lá que tem história. A poluição chegou a um ponto que não dava mais pra aguentar e aí a humanidade foi viver em cidades subterrâneas. E ficou lá mais de 500 anos. Quando eles decidiram sair pra ver o que tinha acontecido, né? Igual no, naquele filme dos macacos, eles viram que o mundo tava dominado pelos animais. Só que os animais não eram os leões e corujas, eram dinossauros. Mas aí eles conseguiram sair. E aí a história tá centrada nos dois protagonistas mesmo, o Jack e a Hannah, que eles abrem uma oficina pra consertar carro. Não, na verdade, não é bem pra consertar, é pra converter. Converter, isso. Tem um jeito de fazer combustível com estresse. De dinossauro, sacou? Isso que o Brasil tá fazendo agora, o Jack tava tentando fazer. O pessoal da Capo já pensou muito tempo, né, cara? Não, não é o pessoal da Capo, não. O cara lá da Dark Horse, lá, o... Schultz. É, o Schultz, é. Mark Schultz. Tem também uma realidade pós-apocalíptica, tem as gangues lá iguais às do Mad Max de novo também. Mais igual ainda, né? Tem aquele... Moreiro, velho. Os caras matam os dinos pra vender pedaço. E aí o Jack fica meio bolado com isso, que é um cara preocupado com a... É um cara 43, né? É um cara meio verde. E aí ele, a Hannah e mais dois amigos deles, o épico monstro eterno Mustafa e o Mass Obradovich. Mass, é. O nome do cara é Zona. É. O Mustafa e o Mass, junto com o Jack e a Hannah, vão dar o couro desse filho da puta aí que não respeitam a ecologia do mundo. Acabei de associar a Hannah a Marina Silva com essa piadinha. Porra, é. Silva mais nova. Não crente com o cabelo solto, dando E com um pedaço de pano só amarrado na porra do... Caralho, eu procurei Hannah Dundee no Google Imagens. Que merda que me apareceu. Eu tenho que parar de usar essa porra desse desativado, cara. Olha o que veio aqui. Veio um crossover hentai de Dino Crisis com um Cadillac Dinossauro. Caralho. Com Mônica Matos. Caralho, moleque. Isso não vai pro posto. É hardcore demais. Não vai dar pra postar essa porra. Pra mim, a melhor fase de Cadillac Dinosaurs era a fase do carro. A fase você do carro, né? Você carro, tem que atropelar todo mundo, né? Era a terceira coisa que eu ia falar, que dava brinca de lá de dinossauro. É quem dirigiria o carro. Quem dirigiu o carro, é. Quem dirigiu o carro pegava o score todo. É. Um monte de gente. É. O pior de tudo é que a máquina deixava o free for all pra cara que botasse a mão lá e ia dirigir, meu irmão. Jogava rádio pra tudo quanto é canto. Eu nunca vi um deserto tão cheio de rádios em português. O foda é que você pegava o carro e começava a andar, e os otários ficavam abaixados e ficavam abaixados. Aí quando viu um carro em cima da escalada, não, deixa eu levantar, meu irmão. Eu acho que eles, assim como você não consegue ver o que tá além da tela, os inimigos também não conseguem, não. E o chefão, cara, se você pegar, aí você assumir a responsabilidade. Eu peguei o carro e mataram o chefão com o carro. E o carro dava um dano muito minúsculo naquele filho da puta, aquele chefão. É, ele matava todo mundo. No chefão ele não dava quase nada de dano. É, e ele jogava granada pra tudo quanto é canto, cara. E era muito difícil de desviar. Aí o cara, os seus amigos, caralho, meu irmão, você perdeu o carro, você vai perder a ficha. Ficava impossível. E ficava impossível. Você tinha aquela pressão psicológica, mais a chuva de granada pra tudo quanto é lado, mais um inscrito level outro lá embaixo, mais vai tudo. Geral atrás do fliperama assim. E o Cadillac absorveu bem essa coisa de gibi, porque quando você pegava a arma, por exemplo, e atirava, aparecia uma topeia na tela. E tinha as frases no final também. É. I'm a bad mama jamba. I'm a bad mama jamba. Não, e a cena de continuidade do Cadillac era foda. Valia às vezes morrer e pegar um game over só pra ver aquele filho da puta apontando a arma pra você e falar: vai morrer, filho da puta. Apontava o oitão pra você e fazer aquela cara de Buda lá. Se hoje em dia tivesse um porte com português, esse jogo ia ter: tu vai pro micro-ondas, né? Da Undercover aí. É claro, pô. Esse jogo é sensacional, bicho. É sensacional do início ao fim. Eu comecei a jogar esse jogo porque na casa de um tio meu, ele tinha um Super NES destravado. Vocês lembram como destrava o Super NES pra poder. É, que tinha que chumbar lá dentro, né? Sobra. Então, meu pai chegava na cozinha, pegava uma faca e esquentava a faca. Então, irmão, meu pai pegava uma faca, esquentava ela no fogão da cozinha, eu falei, caralho, ele pegava no Super Nintendo e enfiava aquela faca lá dentro e se sentia na alma, caralho. Tu sentia uma hardcorezice do seu pai, assim, caralho. Aí ele falava, agora roda. Aí você voltava o cartucho e ele entrava, porra, meu irmão, meu pai destravou um aparato eletrônico com uma faca quente. Essa é a reputação do MacGyver, bicho. É. O primeiro modelo do Super Nintendo não aceitava a fita japonesa, porque ela tinha um formato meio diferente e ele tinha uns pinos dentro do slot pra você não conseguir encaixar aquela fita lá. A fita americana tinha já um corte certo, a abertura pra você encaixar lá direto, a japonesa não. Uhum. Peraí que eu vou esquentar uma faca agora e enfiar no USB do meu Wii aqui pra ver. É, pra funcionar, pode fazer. E eu e o Dai tínhamos um colega que era japonês. Ele veio do Japão e tal, molequinho. E ele trouxe aquela caralhada de fita de Super Famicom, que é caralhada de jogo foda. E a gente só tinha um SNES aqui, inocente. A gente não sabia de nada, cara. A primeira ideia do meu pai foi fazer uns furos no cartucho, meu irmão. E esse colega chorou, cara, pro meu pai não fazer isso. Imagina, ele tava aqui, a gente com um cartucho na mão na sua frente. Eu vou furar essa porra. Porque hoje, porra, hoje a gente vive numa época muito escrota de fácil, né, mano? O cara correndo na internet descobre como faz as coisas, né, cara? Naquela época, esse tipo de coisa, tu não comprava a revista videogame da editora Peixes e via lá, ó, destrave o seu Super Nintendo. Não era assim, mano. Eu acabei de me botar no lugar do meu amigo, cara. Eu ia ter pesadelos com o seu pai. Cara, bota tudo lá é comprável, tudo lá é substituível e tal. O cara não está mais lá. Aqui as coisas são totalmente diferentes. E suas preciosidades, suas filhas de Super Famicom, estão na mão de um velho maluco. Na mão, cara. Ele falou: não, deve ter alguma coisa no videogame que impede. Era tudo mais fácil, né, cara? Por que eu não pensei nisso antes? Aí eu abri. Aí, voltando ao Undercover Clocks, esse tio meu tinha essa fita falsificada, mas num porte japonês, naquele cartuchinho japonês. Ah, sim. É, aí, e o jogo é só japonês, não tem ele americano. Não, tem americano sim, o nome dos personagens tá trocado, é Cloud, coisa assim, tipo. Uba! É! É que você pegou com os nomes originais, Zan, assim, os nomes Zan, verdadeiros sim. Mesmo, é. Zan, Matt e Rosa. Exatamente. Eu jogava lá porque não tinha nada pra fazer lá. Ele não me deu primos, esse time meu. Ninguém pra começar a minar, só que o pessoal. Coisa, foi... porra, não, peraí, coisa parece Cubas, moleque. Não tive filhos, não dei nenhum herdeiro, um legado de nossa miséria. Porra. Aí ele tinha os NES lá e eu ficava jogando. E esse jogo é muito foda. Ele é muito foda pra não ser conhecido. O artwork dele é bom pra. É bonito pra caralho, não? É, então, cara. O gráfico é bonito pra cacete, muito detalhado. Ele é da Aryan com a Vare, né? Cara, que porra. E caralho, meu irmão, você pegava um cara bigodudo, com a cara do Shang Tsung, Mortal Kombat 2. Your soul is mine! Exatamente. Todo vestido de branco, sabendo que o cara não tira, e o cara pega um poste do chão e arranca no braço. De 2 metros. Um poste gigante. Isso é um postão. É um Guarani, meu irmão. É o Peri. E ele começa a girar esse poste pra tudo quanto era, meu irmão. Foda-se bater na mão, vocês vão morrer no concreto. Estava concreto nos caras. Falei, caraca, esse jogo é muito bom. Aí eu dei um jeito de tomar ele do meu time sem ele ver e trouxe pra cá. E viciei de acordo. E ele tem, tipo, muita sacada assim. Por exemplo, ele tem golpes que você passa com mandos. Naquela época, quase nenhum jogo tinha isso de beat'em up. Que, tipo, fazer Hadouken com soco, dar um golpe. E ele é cheio dessas coisas. A história dele é no mundo meio cibernético, futurista. Mad Max total. Não Mad Max porque não é aquela coisa caótica, mas ele é bem futurista, ele tem ciborgues, tem todas essas coisas. Você é policial e investiga em crimes cibernéticos, é tipo um negócio assim. Uhum. Outra coisa legal é que você interagir muito com o cenário. Por exemplo, o primeiro chefão desse jogo, ele é um ciborgue gigante, você tá tipo numa Bahia, sei lá, num porto. E você chega nele, ele é um ciborgue gigante, grande pra caralho, com uma barra de life gigante. E no fundo tem um pistão que levanta e cai toda hora. Se você jogar ele na área, enquanto o pistão estiver caindo, você mata ele de cara. Caralho, quando eu era menino, quando eu descobri isso, foi tipo a 12ª vez que eu tava jogando o jogo já. Eu chupava pra passar pro filho da puta. E quando eu vi ele caindo, ele me jogava lá, só que eu nunca pensei, caralho, eu posso jogar ele lá. Aí jogava e ele morria. Essa interação com estágio, eu acho que pra mim era uma. Porque Final Fight não tinha indícios. Nem encaixar de dinossauros. Nesse acho jogo... que era você quebrar a lata de lixo mesmo. É, exatamente. E esse jogo utiliza tudo quanto é coisa com arma. Cai, tem barra de ferro, aquelas vigas gigantes de construção que você pode usar. Você pode usar os postes, os famosos postes. Você tem que fazer uma punheta do caralho com o controle. Você começa a tirar o poste todo. O jogo é muito bom, cara. Esse jogo é muito bom. Tem vídeo aqui no YouTube. Pra quem nunca viu. Tem pra fliperama, Super Nintendo. Hoje em dia, na era do emulador, você pode emular sem culpa esse jogo, você não vai achar vendendo mesmo. É. Pode emular pra fliperama, que a versão é melhorzinha que a do Super Nintendo. E a de fliperama ainda tem um final extra, se tu fuder, o mundo é destruído. Ah, exatamente. Puxa um próximo então, Dai. Crysis Beach. Caralho, Crysis Beach é muito foda. Crysis Beach. Caralho. Não, eu tava pensando era nele mesmo. Fala dele, pelo amor de Deus. Crysis Beach, ele é mais moderninho. Ele é pseudo 3D. PlayStation 1. O negócio é o seguinte. O jogo rola num barco. Um iate mega foda. Barco transatlântico. Pega a boga do poder. Fudido atômico. Tem até shopping dentro da porra do barco. Tipo, você joga com quatro personagens diferentes que lutam separados por dentro do barco. Como é que isso funciona? Você escolhe uma dupla e pode trocar só pra um deles se der continue, tá fudido. Tá rolando tipo uma traminha safada de Counter-Strike no fundo, a galera tá querendo tomar o barco, ganhar um dinheiro do governo. Tá lá esses quatro perdedores sem nada pra fazer, tipo, um tiro, um boxer, uma supermodelo Zangief, porque ela luta wrestling. Caralho, mulher hagar no jogo. Errado. É uma mulher hagar que ela não é musculosa, ela só usa uma roupa do tipo eu sou hot e é uma louraça. Só isso. Exato. É, cara, dá pilão. Mas a outra dupla pra mim é muito mais foda. Nossa. Porque eu já chego neles. Aí temos a menininha inglesa vestida que nem um homem que luta com esfregão. É Yang e ela luta com uma vassoura, meu irmão. Um esfregão do Kung Fu, irmão. Teve o grande herói do jogo, que é o cara que todo mundo gostava de jogar, que é o Kenneth Kirov, um espião russo de férias que só dava picudo, luta com a mão no bolso. O cara luta com a mão no bolso, cara, é muito putinho. É muito. Não, e o cara é um espião foda. Tu não é fodão? Ele é fodão, velho. Louco, o cara é um espião tão foda que ele tem uma cicatriz e continua sendo espião, mesmo assim. Caraca. Cara de cabelo branco, cicatriz na cara e espião. Meu Legends. Ele é tão foda que ele deve ser cozinheiro, por isso que ele não usa as mãos, né, cara? Aí vai filho da puta e coloca o One Piece no meio. É, eu tenho certeza que o sonho de One Piece foi baseado no Não, mas ele usa roupa branca ainda por cima. É, pra piorar, ele usa roupa social, né? É. Eu gosto desse jogo, o counter. Eu soltar um counter, você tem que estar com o inimigo encostado em alguma coisa quebrada no cenário. É. Isso é lindo. Você precisa dar um counter, você precisa ter no mínimo uma caixa de correio lá, né, atrás do cara. Isso. O mais interessante é ter uma caixa de correio dentro do navio, mas enfim. Não, mas o jogo é sensacional. Tem uns combos muito bons, apesar de facinho. Se você colocar o troço no hard, você vai suar. É assim que eu gosto de jogo. Foi tipo o último suspiro do beat'em up, eu acho. Não, realmente, eu não sei mais nada muito fora de beat'em up depois disso. Mas esse jogo rendeu horas e horas de diversão no PlayStation, cara. Eu tenho uma história muito frustrante desse jogo. Minha mãe tinha casado de novo, o meu atual padrasto, e ele tem dois filhos, uma menina e um menino. Os meninos eram mais novos que eu. Na época eu devia ter. Eu era um pouquinho mais velho, mas ainda era criança quando eu tinha o meu PlayStation. E eu tinha o Crysis Beat. E eu dei esporro no moleque uma vez que ele deixou o meu PlayStation de, sei lá, embaixo de uma coisa que ia cair, ia quebrar, ou deixou ele cair. PlayStation bom é aquele PlayStation que rola a escada e funciona depois. Então, você não precisa nem colocar de cabeça pra baixo. Preciso ainda. E aí eu dei esporro nele, ele ficou puto comigo e eu saí de casa. E eu gostava muito desse jogo, então eu deixava sempre o CD separado. Quando eu cheguei em casa, o filho da puta tava com esse CD na mão, raspando o CD no chão. Raspando o CD no chão. Com a parte dentro assim. Puta que pariu. Pô, ele tá vivo ainda? Tá morto. Eu inspirei o beat'em up real life. Ah, aí tudo bem. Tem que resolver na mão, né, cara? E a partir daí ele passou a te chamar de irmão, né? Crysis Beat é da Bandai, né? Crysis Beat e Bandai. Porque não tem nada a ver com o Rush Beat, né? Que é da Jaleco, cara. Mas o protagonista é igual. O Wade do Crysis Beat é igual o cara lá do Rush Beat. Que é jaqueta marrom, é padrão, né? Jaqueta marrom e... Pegaram minha mulher, vou descer o braço. Vou pegar a mulher, é. É, ele é bem padrãozinho também. Os únicos... Não, os outros três personagens tem muita coisa a ver, não. Mas ele é totalmente padrãozinho. Ele é protagonista padrão mesmo. Não, mas a mulher da vassoura e o cara com a mão no bolso, eles ganham, jogava só com ele, cara. Eu e um amigo meu, o Comandante Cobra, a gente zerava esse jogo só com esses dois. Não, assim, o povo que jogava com a outra dupla, jogava só pra completar mesmo. Porque eles eram até piorzinhos de jogar. Technodrome, let's kick show! Um jogo muito foda, que eu fiquei surpreso quando o Lápis falou que era meio underground, porque eu joguei direto no fliperama esse jogo, e obviamente joguei muito no Super Nintendo, no Mega Drive depois, foi o Captain America and the Avengers Assemble! Vingadores! É do sensacional, com aquele desenho sensacional que passava no speed, meu irmão. Esse desenho é muito bom, cara. Vingadores do Zodíaco. Foi uma caixa parte nos vídeos aí, cara. Nos não, e o foda é que mostrava aquele elenco, né? Homem-Formiga, a Vespa, o Visão, o Campeão Arqueiro, não sei o quê. Aí no final mostrava eles todos, aí mostrava o elenco todo, aí dava uma subidinha na tela e mostrava o Capitão América, o Thor, o Homem de Ferro, aquela coisa de... Nós não estamos nesse desenho. Mas nesse jogo, era mais um que dava briga pra escolher o Capitão América. O Capitão América, tipo, o escudo roubado pra caralho. Ele derrubado esse escudo, moleque. Eu só jogava com o Gavião, mas eu reconheço. O Capitão era roubadão. Não, eu jogava com o Homem de Ferro. Porque eu como criança idiota, também achava que ele era melhor na fase de voar. E aí, por que o Homem de Ferro e não o Visão? Se o Visão também voa? Só porque o Visão era todo branco, sem graça no jogo? Cara, eu era moleque, eu não fazia ideia quem era aquele cara todo branco. Parecia um fantasma. Mas ninguém conhece o Visão, não. É que é o Homem Fantasma. Não, cara, mas assim, até quem conhece o Gibi acha que é o Visão por eliminação, porque não é o Visão aquela porra. Esqueceram de pintar. Aquilo ali é o Surfista Prateado sem trânsito. É, o Surfista Prateado de capa. É, era o Visão dos anos 90, velho. É. Também fantasma. Mas todo mundo nesse jogo tinha um ataque à distância. Tinha tipo uma flechada, um raio. O raio ia, acertava o inimigo e sumia. O escudo Capitão América ia e voltava, moleque. Então você limpava na ida e matava o que sobrava na volta, meu irmão. Era roubado. Aquilo era muito foda, velho. O Capitão era fodaço demais. Todos os golpes eles acabam muito. Não, e o jogo era difícil até, cara. Primeira fase, a gente papava umas fichas ali. A gente chegava na segunda, cara. A segunda fase, eu acho que é uma das fases mais clássicas de beat'em up da história. Que tu chegava no topo de um prédio e falava, agora é voando. E todo mundo começava a voar. O Capitão América e o Arqueiro, eles não sabiam voar. Então eles entravam numa máquina opcional voadora do robô de subir. Não sabiam voar, é foda. Não sabiam voar, é foda. Parece que o Homem de Ferro descobriu o truque do voo e o Capitão América ainda não. Não, esse jogo ia ser foda pra caralho se o Capitão voasse surfando na porra do escudo, cara. Caralho, eu pensei nisso agora, velho. E sabe outra coisa foda? Na tela de seleção do jogo, tinha uma parada. O Capitão América, a camisa dele não era fechada. Ele subia o braço dele. Era errado. A parte que é branca da malha da camisa dele não era branca, era cor de pele. Aí ficava de braço de fora, assim, tipo, eu sou forte pra caralho. Pensou, pra acabar com a fodice total do Capitão América nesse jogo, ele chega nessa parte e fala, podem ir quando eu me jogo. Olha aí que eu vou, joga o escudo e pula em cima e vai. Escudo, joga e pula em cima dele e sai surfando, caralho. Não, aí o Gavião Arqueiro podia zoar, né? Ah, é? Tu faz isso também? Ia pegar uma flecha, atirava, pulava em cima e ia também. Já entrou na flecha. Aí ia tirar até do meio praia, parada, total, né? É, não, sério. Chegava o Homem de Ferro, saía voando e o Homem Fantasma também voava. Eles foram de fantasma. Não, cara, Homem Fantasma. Homem Fantasma, o Senhor da Eternidade. É. Mas era foda, na primeira fase você enfrentava dois vilões lá, clássicos. Como é que era o nome deles? Era o Living Laser e o Claw. Isso. Isso apareceu muito. Roubamos o banco. É, ele saiu com um saco de grana na mão. Eles falavam assim, eles roubaram o dinheiro da América, vamos pegar de volta. E eu até hoje não lembro da história do jogo. Era um Galactus? Sei lá, tinha um bicho gigante que enfrentava uma hora. Não, era um sentinela. Ah, era uma sentinela, pode crer. Caralho, por que a sentinela? Não, esse jogo varria a Marvel toda. Capa do jogo. Eram eles batendo no. O Capitão América tava batendo nossos cruzados. Aí atrás dele acho que tá o Kang, assim, fazendo uma pose de fodão. E no fundo tem um Caveira Vermelha. Essa parada gigante me lembrou de um outro jogo muito foda. Porque também é da Marvel. Aquele jogo do Homem-Aranha e tinha um Venom gigante. Nossa, tá cego. Caraca, esse jogo era muito difícil, era muito foda. E era muito raro, ele era tipo Dance and Dragons aqui de Belo Horizonte. Aliás, tinha o Namor, cara, o Namor dava choque. Não, mas isso, porra. Ajuda, não, porra. Porra, quando fala assim parece que é escroto, mas o Namor dava choque, pô. Ele tinha o poder dos peixes, pô. Ele inflava que nem um baiacu também, pô. Se dá choque é ridículo. Não, desculpe lá, você tá querendo me. Tentando me convencer de que o cara inflar que nem um baiacu é irado? Cara, falou que é irado. Corriu pra caralho, vocês viram pra caralho quando o Daigo falou que o Namor dava choque? Cara, se você ri que o Namor dava choque, quando você sabe que ele inflava que nem um baiacu, você vai fazer o quê? Você vai se escangalhar de rir, né? Ninguém gosta do Namor, velho. Ninguém? Porque esse Namor é maneiro, cara. Cara, o Senhor Fantástico tem motivo pra não gostar dele, mas, porra, ele nunca comeu. O Namor nunca comeu minha mulher, então não tem nada contra ele, porra. Até o Aquaman é mais maneiro, velho. Não, cala a boca, não. Fala merda, não. Vá a merda. Cara. Ele invoca uma baleia, moleque. Ele fala, baleia. Beleza, tu acha que é o maneiro é falar com o peixe, né? Porque chegar perto do aquário e ficar. Eu quero um pé. Samba um baleia. Você acha? você acha que o Namor não consegue congelar uma baleia. Ele faz o que não precisa, cara. Ele tem uma baleia, né, cara? Ele tem uma força de 10 cachalotes, cara. Seria muito animoso, cara. Só uma baleia. É? Ela cai, toca os bigodes e desenho da Aki em cima do cara. É, não, no DC vs Marvel, a luta que eu mais tenho pena é o Namor vs Aquaman, cara. Eu olho assim e falo, porra, coitado do Aquaman. O que ele vai fazer? Vai cuspir água em cima do Namor? Ele manda essa mão baleia. Não, beleza, aí o Namor usa um dedinho, molha o dedinho assim, ó. Bota pro alto, a baleia para, ele... Não, molha o dedinho só pra você não morrer de desidratação, tá? Porque eu tenho pena de você. Aí joga a baleia no chão e vai, olha pro Namor, dá um olhar baile funk pro Namor, pro Aquaman e fala, aí Arthur, na moral, eu vou deixar você ir, né? Enfim. É, termina o jogo do Capitão América aí. Terminei já, moleque. Pô, terminou? Foda. Ah, tá. Eu sempre então... quis ter o escudo do Capitão América quando eu era criança, só pra jogar e voltar, meu irmão. Não, um bumerangue seria a mesma coisa, só que não seria tão legal. Não, eu já tive um bumerangue de verdade, moleque. É muito difícil usar um bumerangue de verdade. Primeiro que quando você consegue fazer com que ele faça a curva, você tem que fugir dele. Pegar ele é impossível. O bumerangue é igual tijolo, né, cara? Caralho. Vai ter um monte de jogo que a gente não vai conseguir falar, Battletoads, por exemplo. Mas agora, pra fechar a lista de beat'em ups massacrantes do fliperama dos anos 90, já falou aí de uns baseado em gibi, e agora vamos falar de um baseado em filme, que é melhor que todos os filmes relacionados às franquias aí. Alien versus Predador. Ah, moleque! Caralho, meu irmão! Aí eu tenho pena do Senhor Eternidade ele não estar tá aqui hoje, porque esse é um dos jogos preferidos da vida dele. Pois é, é. A gente depois faz um apêndice do programa só do depoimento dele falando... Porra, vocês me traíram, gravaram sem mim, falando agora... Não, peraí. Robot Eternidade, fala alguma coisa. Pera aí, cara, a primeira parada não tem pornografia, tem uma menina aqui, mas ela tá com roupa. Caralho, tem um rolinho primavera aqui. Esse jogo é o de arcades aí dos anos 90, de 94. Ah, pera aí que alguém tava brincando com um skate de dedo aí. É o Alien vs Predador de 90 e pouco. É 90 e quando, vocês sabem? 94. É da Konami esse também, não? Não, da Capcom. Da Capcom, é, da Capcom. É, senão, os beat'em ups bons quando não são da Konami são da Capcom. E vice-versa. É o Alien vs Predador. Você joga com o Predador Guerreiro. Joga com o Schwarzenegger, Major Schiffer. Joga com a Tenente Lin Kurosawa. Ou joga com o Predador favorito. É, ou joga com o Ronaldinho, o outro Ronaldinho, o Predador Caçador. Todo mundo pegava. Não, mas ó, quem é true joga com o Shaper porque ele não pula. Exatamente. Quando você aperta o botão de pulo. É, quando você aperta o botão de pulo, ele dá um dash assim, tipo, ah, sou muito pesado pra sair do chão. A única coisa do Schwarzenegger em que ele sai do chão é o comando pra matar, porque jogam ele do avião. E ele cai em pé. E tinha a Kurosawa, como a gente falou no começo do programa, quando tem a mulher é o quê? Ninja! Exatamente. Já fizeram uma japonesinha pra ela ser a ninja suprema do motherfucker. A mulher solta até Hadouken, irmão. É, solta até Hadouken. O personagem favorito, cara. Eu só jogava com ela exclusivamente. Eu só jogava com o Melhor do Hunter, porque o... Sei lá, o bastão do Warrior era muito broxante. Você viu as câmeras do Rambo gigantescas de cada lado. Assim, caralho, meu irmão, isso mata muito mais alien do que esses dois espetinhos aí de churrasquinho de skin que esse cara usa. Peraí, um tinha uma cimitarra e o outro era uma lança, né? Isso. É, não, o da cimitarra que era maneiro, era o Hunter, né? Era o Hunter. É, o Hunter era que era o padrão. Bastão com dois espinhos, assim. Você, porra, o que mata mais alien? Uma alabarda do caralho. É, se eu falei, caralho, eu falei cimitarra, era uma alabarda. Não tô em dia com o meu ADD. Pô, o outro era tipo a. Ele pegou o bastão do Donatello e raspou a ponta de cada lado. É, cara, índio do Guarani, sei lá. Ele é o verdadeiro Guarani, é o Peri no jogo, o Predador. Hunter era o truzaço mesmo. A Kurosawa dava A Kurosawa tinha uma calça meio de tigre, né? Era meio puta a mulher, né? É. A calça dela era meio listrada de tigrinha, assim. Tipo, acabou de voltar do baile funk, botou com a joelheira, a armadura e vamos dar porrada na porra dos aliens. O Raducão de dois socão, cara. Dois socão, assim. E esse jogo, todo mundo tinha golpes, né, cara? Os golpes eram malditos. É. É, pra baixo, pra cima, pra frente. Gente, é. Baixo, frente, soco. Baixo, frente, soco. Aí, o começo do jogo tem aquela frase clássica, né? Ok. Let's do it now while we still have time. Alien versus Predator. Vamos fazer isso agora enquanto minha mãe não vem me buscar no programa. E era o Shaper modificadão já, assim, ciborgão, né? Já tinha o bração de ciborgue lá. Já tinha perdido um braço pros aliens. E caralho, o Shaper, se eu não me engano, o Shaper também pegava arma, não pegava? Pegava. Aí ele tinha aquele braço metralhadora, e o metralhador no chão, né, cara? Tipo, cansei de usar um braço, vou pegar essa porra aqui. Não, eu tô com tendinite, porra, não vou atirar mais não. O que eu acho engraçado no Shaper é que ele mais parecia o Guile do que o Schwarzenegger, cara. É, o cabelo dele era meio verde. Cabelo de Guile, aquela blusa verde, calça militar. Ele era mais um Guile com um braço biônico do que o Schwarzenegger, né? Era o Guile, cortou o cabelo, botou o braço, deixou o corte de cabelo do Capitão Comando, do Guile, botou o bração biônico e vamos pra porrada. O mais legal desse jogo é que ele acerta todo mundo, porque a partir da metade dele, você deixa de enfrentar aliens somente preto-humanos, cara. É. Conspiração, porque esse jogo tinha uma historinha que passava aquele lance da vingança. É. Era uma conspiração muito foda. Você tinha que matar aliens e humanos. E era uma caralhada. Você se sentia jogando de lixo-homens. Via muito alien e via muito humano, cara. É, eles foram filha da puta. É. Eles foram deixados pra morrer, né? Exatamente. Porque, tipo assim, eles, junto com os predadores, os dois humanos eram uma força de elite pra tentar matar a origem dos aliens. É. Só que descobriram que o governo tava a fim de usar alien como arma biológica. Que é o plot do filme, né? Que é o plot do filme. É. Usar os aliens como arma biológica pra largar em qualquer canto, só que não falam isso no filme. Uma coisa muito que eu achei dele é que o chefe final é muito fácil, velho. Ele é bem mais fácil. Era um dos quatro, você descobre um jeito de matar. Esse jogo eu não achei tão difícil quanto. Ele é um jogo, não é fácil, mas ele não é tão difícil quanto os outros beat-em-ups, na minha opinião. Sim, eu acho que é por isso que eles colocaram muitos inimigos na tela, assim. Ele é mais acessível. Dá dificuldade. Você pode aprender. Esses golpes que você passa com o mundo eram muito roubados também. Você levava carteiras de aliens num golpe só. Matava todo mundo, é cabuloso. Não, e pra mim ele passa por cima dos outros porque ele tem plot também, tem trama. É. Eu gosto disso, assim. Tinha uma historinha, funcionava. É, meus amigos, chegando mais uma vez com muita vitória ao final da fase de Beat'em Up. Muito foda, por sinal. Pra terminar, vamos cada um falar dois jogos aí que ficou de fora e queria falar. Só citar aí pra relembrar aí. Fala aí, Daigo, primeiro. Porra, Powered Gear, arcade sensacional, e Violent Storm da Konami, também de arcade. Graveio, fala dois aí. Caralho, que eu enchi o saco aqui pra falar, que é o Streets of Rage. É. Sensacional. Todo mundo tinha Mega Drive, jogava Streets of Rage. E um que é muito true também, que é de Mega, que eu acabei de lembrar dele agora, que é o Splatterhouse, velho. Splatterhouse! Porra, pra mim faltou Battletoads e Turtles in Time, cara. Esses jogos são, porra, são clássicos demais. Inclusive esse meu colega que encheu o saco de vocês jogam LOL. Só quero deixar claro uma coisa, eu não jogo LOL não, tá? Não, você... Mas esse colega me encheu o saco, você tem que falar de Turtles in Time, cara. Depois, não sei, vamos ver lá na hora. E, não, vou falar mais dois aqui, da Capcom também, os dois medievais, o King of Dragons e o Knights of the Round, e fazer uma... E fazer uma citação honrosa aqui ao último beat'em up que saiu aí, que é o jogo do Scott Pilgrim, que o filme eu não achei grande coisa não, mas o jogo ficou bem legal, parabéns pro pessoal que desenvolveu, é uma... honrando a memória dos beat'em ups aí. Eu tô louco pra jogar esse jogo, cara. É, e a tela inicial do jogo, lembra aquelas telas de fliperama que aparecia assim do FBI? Campeões, sim, não usam drogas? Essa é Scott Pilgrim. Parece igualzinho, mas parece assim, polícia vegetariana do mundo, campeões não comem carne. Que irado. Boa. Aqui todo mundo, e o frangão é meu, hein? É. O churrascão. Por conta de quem pegar primeiro, meu. É avanço essa porra. Treinamento do Pop. Pra frente, pra frente sempre. Espero que vocês tenham gostado e relembrado de como o beat'em up não só era um beat'em up no jogo, como também fora do jogo, dentro do fliperama. Porque quando você queria decidir com quem você ia jogar, ou se alguém fez perder a ficha, ou se você explodiu o carro, começava a porradaria lá dentro mesmo. Dei muita ombrada em neguinho no fliperama pra poder escolher a elfa verde no Dungeons and Dragons. E a cutucada na hora de escolher o Hagar? Promoção ali, o que, Hagar? Ah, meu Deus. Caralho, meu irmão, a polícia passando ali. É, fala, ali, quem? A Pietra, Hagar. Eu sei que não deu tempo da gente falar vários dos jogos clássicos aqui, como Battletoads. Caralho, jogo impossível de zerar, passar a segunda fase. Battletoads Double Dragon, o melhor crossover do Beat'em Up até hoje. Talvez o único também. A gente não comentou muito sobre Golden Axe, não comentou muito sobre Final Fight em si mesmo, a gente não falou. Mas eu sei que vocês vão gostar muito dessa edição e vão pedir pra ter uma continuação, então aguarde. Até semana que vem! Colocar a Pietra de head do site agora. Colocar ela e a Juju Paniquete. Caralho, Juju Paniquete? O que, que tem? Escolha o Hagar. Ah, meu Deus. Aí o Hagar, meu Deus.